Graça e paz, Igreja do Senhor. Aleluia. Glória a Deus, porque pela infinita misericórdia dele, nós podemos estar aqui e usar um meio poderoso que tem sido as redes sociais para cumprir aquilo que ele colocou como uma ordem para todos nós e por todo mundo. Pregar o Evangelho a toda criatura. Amém? Eu fico muito feliz de poder usar esse instrumento que Deus tem colocado nas nossas mãos, de forma poderosa, para tocar em vidas. Para quem não me conhece, eu sou a Bárbara, sou do Filhos, Desafios e Ministério, sou casada com o Baru, tenho dois filhos, a Ariel e o Gabriel. As minhas heranças que o Senhor tem me dado, tem me entregue para eu cuidar, para levá-los no caminho em que eles devem andar. E tem sido muito bom. E com isso, com esse ensinamento que Deus tem colocado na minha vida, e com a experiência que eu tenho em sala de aula, como professora, pedagoga, o Senhor me despertou para que eu pudesse estar falando a outras mães a importância de ensinar os filhos no caminho do Senhor. A gente sabe que é bem difícil a tarefa de educar. É árdua, é complicado. Mas se a gente tem a ajuda do Todo-Poderoso, se ele é o nosso companheiro, se ele está ali do nosso lado, a gente consegue. Glória a Deus. Eu aceitei assim, com grande alegria, o convite que a Michelle fez para falar nessa campanha para vocês. E confesso também com bastante temor, porque falar da palavra de Deus, ministrar vidas, é uma responsabilidade. E eu louvo a Deus que ele tem a cada dia me capacitado pela misericórdia dele para estar ensinando, para estar falando. A glória é somente dele. Hoje eu venho falar para vocês de algo que está no coração de Deus e que antes dele ministrar a vocês, ele ministrou a mim. Desde quando a Mi fez o contato, o convite, eu me coloquei na presença dele, a gente teve um período de consagração, de busca, e eu falei para Deus: Senhor, eu quero ser um vaso de honra nas tuas mãos. Eu não quero falar palavras minhas, mas eu quero falar aquilo que está no teu coração. Mas aquilo que está no teu coração, eu quero primeiro sentir no meu coração. Eu quero ser primeiro ministrado. E Deus é muito bom. E Ele colocou uma música no meu coração. E eu, com essa música, com esse louvor, durante a semana. E ele trouxe para mim o tema, dentro do tema geral da campanha. Deus tem saudades de você. Sabia, amadas? E amados, né? Tem homens também nos ouvindo, glória a Deus. Deus tem saudade de mim. Deus tem saudade de você. Vamos orar? Senhor, nessa hora eu entro na tua presença, Pai. Com ações de graça, com louvores, com gratidão. Senhor, que não seja, Pai, a Bárbara falando, Senhor, mas que seja a tua voz ecoando no coração de cada vida que está a nos escutar. Nessa hora, Pai, peço que o Senhor cubra cada vida com o teu sangue precioso, Cobre, Pai. Protege. Coloca a tua atenção, Senhor. Leva todo o pensamento cativo a ti, ó Deus. Que não haja, Senhor, interferências. Que não haja, Senhor, nada que possa desviar o foco, a atenção da tua palavra. Senhor, peço que o Senhor nos cubra e nos guarde nessa hora, em nome de Jesus. Amém. Amadas, a gente sabe que na nossa caminhada com o Senhor, muitas situações podem acontecer. E a mais triste é o afastamento entre o filho e o pai. Tenha certeza que este não é e nunca será o desejo de Deus, para mim nem para você. Ele anseia que nós estejamos a cada dia mais próximos dele, servindo de todo o coração e de toda a alma. Mas pode acontecer. O que a gente pode fazer quando a gente não corresponde ao desejo do Senhor? Deus, que é um Pai bondoso, que é somente amor, ele não cruza os braços quando um filho seu o deixa. Os braços dele permanecem abertos para abraçar aquele que o deixou. E aí eu te digo que Deus, ele sente uma saudade grande de você quando se afasta da presença dele. E o momento do retorno aos braços do Senhor pode acontecer, sabe quando? Agora. Agora. Basta que você reconheça e escolha voltar. Então, eu oro que você ouvir essa ministração possa ser tocado pelo Espírito Santo e decida voltar ao lugar de onde jamais deveria ter saído. Voltar para os braços do Pai. E que também, assim como diz o salmista Davi, você faça a sua oração buscando a Deus. Lá o Salmo 63 diz assim, ó: Ó Deus, tu és o meu Deus forte, e eu te busco ansiosamente. A minha alma tem sede de ti, o meu corpo te almeja como terra árida, exausta, sem água. É essa a nossa oração ao Senhor. Deus, ele tem uma saudade de você. E quando eu estava pesquisando para falar para vocês sobre a saudade que ele tem, eu fui pesquisar a palavra saudade. E eu acho que muitas já sabem, né? Que é uma palavra que só existe na língua portuguesa. Não existe nenhum outro idioma. É uma das palavras mais bonitas e diferentes das outras. E esse sentimento, em outras línguas, é difícil de ser expresso em palavras. Porém, em outras línguas, ele é sentido. Quando passamos a caminhar com o nosso Deus mais de perto, percebemos que ele se identificou tanto conosco, a ponto de também sentir saudade. Em alguns textos da Bíblia, é possível encontrar o Senhor dizendo: Eu me lembro, eu tenho saudade. Deus tem saudade do seu povo, Deus tem saudade da igreja, que é a menina dos seus olhos, a igreja que é a noiva do seu filho Jesus, a igreja que é o templo do Espírito Santo, essa igreja que é você e que sou eu. No capítulo 3, verso 17 do livro de Sofonias, está escrito assim, ó: Senhor teu Deus está no meio de ti, poderoso para te salvar. Ele se deleita em ti com alegria, ele renova no seu amor e ele se regozija em ti com júbilo. Meninas e meninos, ele se delecia em nós. Sabe, quando eu olho para os meus filhos, eu me regozijo neles. É lindo vê-los crescendo a cada dia, aprendendo, descobrindo as coisas da vida. Como se diz por aí, eu babo ao olhar cada gesto, cada palavra deles. Assim como o Pai, Deus também se delicia em nós.